você. Às vezes faz falta demais olhar pro seu sorriso. E o que sente eu não sei. Não espero nada de você, mas sabe o que eu preciso. Só te detalhes nas palavras que eu digo pra que só você entenda. Você percebe, me persegue na hora exata. A gente foge pra um lugar escondido pra fazer amor na madrugada. Qualquer hora, seja dia ou até de madrugada. E entre quatro paredes, ninguém manda em nada. Só eu que mato essa sede. Qualquer hora, seja dia ou até de madrugada. Você, às vezes faz falta demais olhar pro seu sorriso. E o que sente eu não sei. Não espero nada de você, mas sabe o que eu preciso. Tantos detalhes nas palavras que eu digo pra que só você entenda. Você percebe, me persegue na hora exata. A gente foge pra um lugar escondido pra fazer amor na madrugada. E entre quatro paredes, ninguém mata em nada. Só eu que mato essa sede. Qualquer hora, seja dia ou até de madrugada. E entre quatro paredes, seja dia ou até de madrugada. Por onde anda você?